Estamos aqui ao pé da letra na Rádio Sarau. Bem-vindos, novos ouvintes, ouvintes que estão acompanhando a nossa trajetória de conversar sobre composição, música, poesia, rumos da MPB. E essa noite eu estou aqui com a presença especial de um cara que está na estrada batalhando pela música catarinense, pela música brasileira e todos os timbres do litoral. É Chico Martins. Boa noite, Chico. Tudo bem? Boa noite a todos aí que estão aqui junto com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Prazer é nosso, amigo. Estás em casa agora? Estou em casa. Legal, né? Legal conversar Maravilha. em casa, Isso né? aí. E aí, meu amigo, tudo certo aí? Como é que tá? Eu sei que estás aí bem trabalhando em cima de projetos. Acho que são dois projetos principais, né? Certo. É, para quem não conhece, o Chico Martins está há quanto tempo? 20 anos com o Das Aranha? Isso, é. Sou sócio fundador também do Das Aranha, né? Desde a primeira formação. 20 anos. Desde Né? sempre. Todos os perrengues e alegrias, né? Tudo, tudo, tudo. E agora, né, ano passado, foi isso, em 2012, que Isso. lançasse o teu primeiro CD solo, é isso? Isso, é. Foi em final de 2011, ali por ali, né? Ainda em 2011. Mas. É isso aí, foi o meu Mas primeiro disco solo, assim. pegou fogo a divulgação em 2012. Isso, é, foi onde eu comecei a sentir o feedback da galera com relação ao CD mesmo, né, o efeito das músicas, enfim, foi em 2012. E foi um sonho antigo, amigo. Cara, foi um sonho que, na verdade, assim, não vou dizer que ele tenha 20 anos, né, mas pode-se dizer que ele tem 20 anos, sim. Na verdade, ele não estava tão aflorado assim, mas ele já existia, porque quando você trabalha com música e vai vendo que a coisa vai se tornando profissional e tu vai começando a compor, já vem aquela vontade, aquelas imaginações sobre, né, pô, como é que seria a minha música tocando na rádio, uma coisa mais só minha. Enfim, então é um sonho que já vem amadurecendo de bastante tempo, longos anos. Não chegou mais cedo por conta do quê? Eu acho que ainda não era o momento, a logística tinha que ser mais forte, como é que é? Olha, é uma coisa que eu vejo que é incomum comigo e outros artistas também, é com relação a tu ter certeza sobre a tua bagagem, né? Algumas dúvidas. Eu acho que o tempo também vai te dando essa coragem. Acho que esses 20 anos de música profissional aí foram, eu acho que eu usei para amadurecer alguns conceitos, para mudar, esperar coisas novas virem, ter certeza de algumas coisas. Então, acho que foi mais por aí, esperando também acumular as composições também, né? Depois é que eu vi que foram acumulando tantas composições ali no Das Aranha. Nós temos seis compositores e cada compositor ali compõe basicamente um disco por ano. A gente não consegue dar vazão a isso. Ao longo dos 20 anos, as coisas foram se acumulando. Acredito que todos ali tenham um disco ou mais para gravar ali. Então, e vontade de cantar e de mostrar outras tendências assim na música, né? A gente percebe que é bem mais comum hoje, né, do que há uns 10 anos atrás, das pessoas poderem gravar e chegar a um ponto de fazer um trabalho paralelo, né, você é um componente importante na banda e imprescindível, mas fazer esse projeto paralelo sem que atrapalhe, né, a logística da banda, né? Acho que hoje é mais fácil isso, não é? Ali, eu acho que é mais fácil. Eu acho que depende para ti sair tocando o projeto em si, é uma coisa que pode ser complicada ou não também, depende do ponto de vista. Mas eu vejo que para a execução da coisa é mais fácil pela tecnologia mesmo, né? Pela questão da tecnologia estar mais na mão. Onde eu vejo que bate um pouquinho é na questão de você sair tocando. Será que não é Porque. por causa do, digamos, da questão do Estado ter um público, digamos assim, menor, vamos colocar, do que outros estados? Olha, eu não sei, assim, olhando a questão de ser difícil ou não trabalhar um processo paralelo, né, um projeto paralelo com o Das Aranha, eu vejo que o que pega mais para mim é que o Das Aranha tem 20 anos, é uma coisa muito maior do que o Chico Martins, assim, né? E tem uma certa prioridade na minha vida, porque é realmente a minha fonte de renda maior. Ali eu consigo um espaço musical muito grande também, como compositor, como guitarrista, como vocalista, como produtor musical, como backing vocal. São muitas vertentes que entram ali. Já tem Então, para trabalho para caramba para fazer, né? Essa é real, né? não, e me toma tempo em termos de agenda, entendeu? Eu não posso marcar um sábado com o Chico Martins porque eu tenho um sábado já marcado com o Das Aranha. Então, a minha prioridade é o Das Aranha em termos de tocar, de sair tocando. Então, nesse lado pega. Esse lado pega. Agora, a executar, a gravar um disco assim, paralelamente, não tem problema não. Não vejo problema não, porque é natural, eu vejo que é natural. São seis músicos, as coisas se acumulam mesmo. Acho que todos eles ali, o Muriel está lançando um disco também, acho que o Gazú deve gravar um disco aí, estava gravando, não sei. Deve estar prestes a lançar, imagino. O Fernando tem lindas músicas compostas, instrumental. O Adalto também, então eu acho que é um processo meio natural. 20 anos acumula e Acho uma que hora tem que sair. é uma vazão do artista, então, né? Mais do que o É. do produtor, né? Chico Martins, né? E Eu produzir acho que mesmo. eu produzi o disco também. Essa também é uma vontade que eu tinha, né? Uma vontade que eu tinha de produzir. Saiu com a tua cara? Que tu quis? Cara, vou te falar assim, eu tive uma preocupação tão grande com relação a essa produção, que eu costumo resumir da seguinte forma, assim, eu estou presente neste disco desde a primeira nota que foi tocada até o último botão a ser apertado ali, né? Não existe um processo neste disco em que eu não estivesse presente, desde todos os arranjos, todas as concepções dele, a escolha dos músicos, os agendamentos de estúdio, enfim. A questão da arte gráfica, enfim, tudo eu estive presente, fiz questão de estar para aprender também, para me aprimorar na coisa, e também porque trata-se de um disco solo, eu não estou com essa grana toda para sair contratando todo mundo para fazer tudo. Então, o que eu pude contratar e terceirizar, que foi necessário, obviamente, eu fiz questão também de acompanhar de perto, Que para legal. ter experiência. Vamos mostrar um pouquinho pro trabalho aqui pro pessoal aqui, então. Vamos sim, querido, com Vamos sim. prazer. E eu pergunto para ti, o que que você manda para nós aí para mostrar para a galera assim, já de chapa? Olha, vou te falar assim, eu tenho uma que foi comentada pelos jornalistas, os meus amigos músicos, e ela foi uma música bem comentada, assim, é uma música que eu bastante, e que é uma parceria com o percussionista deste disco, que é o Henrique Soares, chama O Sol. Essa é uma música que eu também vou gravar um videoclipe dela agora. Estou começando as gravações de um videoclipe dessa música. Então eu considero essa música talvez a minha segunda música de trabalho, que assim, mais rock and roll, mais séria, menos pop, mais verdadeira, vamos dizer assim.